Essa é a parte 2 do especial do Dia da Mulher, no qual nós estamos discutindo um pouco sobre a representação da mulher na literatura brasileira. Agora a gente prossegue o bate-papo falando um pouquinho sobre os movimentos literários mais recentes, naturalismo, simbolismo e modernismo. Então, aperta o cinto que o BetaCast está só começando! Para quem gosta de ler e para quem gosta de escrever, BetaCast! Eu acabei de falar que eu odeio esse livro. O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Ah, não me bota contra a parede não, Clara. Como Ellen conseguiu sair de todas as perguntas sem se comprometer, hein? Aqui, vamos avançar um pouquinho? Vamos, simbora. Finalmente vamos chegar ao século XX? No século XX a gente tem 3 correntes literárias diferentes. E assim, a gente pode resumir da seguinte forma, eu anotei pra não esquecer, tá? Naturalismo, que é assim, o comportamento do homem mais próximo de um animal, sabe? Representa assim, o personagem, ele tá moldado de, segundo as teorias deterministas. Então, assim, isso. Ele basicamente ele é o fruto do meio e a sua hereditariedade ela faz com que ele não possa fugir disso. Isso aí, então, assim, um dos das primeiras correntes literárias é o naturalismo. Depois vem o simbolismo, que é, assim, um movimento que faz uso dos sons e símbolos para ativar os sentidos e tal, não sei o quê, uma viagem mais cannabis. Depois vem o modernismo. Né? Depois da Semana da Arte Moderna, em 1922, que veio trazendo uma inovação de linguagem, principalmente assim, essa questão do coloquial. Antes era Vossa Mercê, né? Depois virou você. Então, enfim, essa coisa do coloquial, uso da ironia. Então, assim, tudo enquanto o mundo se transformava após a Segunda Guerra, aqui no Brasil também acontecia o governo do Getúlio Vargas, né, que teve um período com diversas inovações, teve muitas conquistas, mas também teve a questão da ditadura militar. Então, assim, são bastante coisas acontecendo, né? Então, assim, do simbolismo, não dá pra gente falar muito, porque a linguagem utilizada, ela era muito subjetiva. Então, mas a gente dá para perceber que desses 3 períodos para cá, a gente vê a mulher retratada de uma maneira muito mais palpável que antigamente, né? Daquela coisa etérea que a Ellen tinha comentado. Então, assim, a gente encontra de tudo. Como a música do Martim da Vila, né? Ela fala do donzela meretriz, mulher cabeça, desequilibrada, confusa, de guerra, de paz. Então, pode crer. Isso a gente pode perceber com mais facilidade. Até a chegada do modernismo, todas elas, as mulheres, elas são descritas mais sob os olhos masculinos. E é aí que eu entro pra botar a lenha na fogueira e vou sair correndo mesmo. Ó, seguinte, se a gente pegar, por exemplo, o naturalismo aí que você falou, Clara, que falava que a gente é fruto do meio, onde as mulheres são, muitas delas, descritas como amantes, sim, sim, que estão ali pra desvirtuar o, abre aspas, homem de bem, fecha aspas, como no livro Curtiço, do Aloysio de Azevedo, vamos pegar esse exemplo aí. Vocês não acham que a mulher foi muito objetificada nesses livros? Ou isso era só um reflexo da sociedade da época? Assim, olha, na minha opinião, era, assim, sem sombra de dúvidas, reflexo da sociedade, que era bem machista. Eu acho que, assim, como eu falei anteriormente, naquele primeiro ou segundo tópico, muita gente fica chocada quando percebe como as mulheres antigamente eram tratadas, né? Elas eram tratadas pior que bicho, que nem meu pai fala. Elas tiveram que suportar muitas coisas. E, assim, eu acho que as pessoas tendem a dar uma suavizada do quão ruim era, porque, assim, se você for pegar livros que eram fiéis a, tipo, manuais de como se portar à mesa pro seu marido, não é? Tipo, era uma coisa um pouco, assim, meio que tensa demais. Tipo assim, não, a gente não pode negar que, assim, ele não era um cara, assim, que mesmo pra aquela época, que era bem machista retrógrada, ele também era muito, assim, ele meio que é o babaca de hoje, né? Porque, assim, tinha tudo pra melhorar e ainda continuou com os pensamentos, né? Ele compactuava muito com o machismo. Ele, assim, claro que vocês podem discordar da parte da suavização, que eu falei que as pessoas tendem a suavizar, mas eu acredito que foi bem pior do que, do que as pessoas pensam, né? Tipo, você ter uma... achar que tem uma certa liberdade dentro da sua casa, que você construiu uma relação com companheirismo, mas aí você tem que ler um livro de maneiras de se portar para o seu marido. E, assim, ele meio que pega tudo isso que é ruim e coloca lá, né? E eu acho que ele ainda usa um pouco de floreio quando ele retrata. Porque no pensamento dele deveria ser uma coisa bem mais asquerosa. É, mas é porque o que acontece, né? O naturalismo, a regra do naturalismo é exagerar mesmo. Entendeu? Assim, sinceramente, Ellen, eu não acho prudente enveredar por esse caminho, tá? Que isso cria um outro beta-cast. Eita, nós. É assim, é, mas só pra deixar claro que eu, o que eu penso mesmo sobre isso, a Bertoleza, ela era vítima de violência em vários aspectos, tá? É, hoje em dia, a gente tem conhecimento para identificar quando que a mulher está sendo violentada financeiramente, sexualmente, psicologicamente. Então, assim, fora o momento histórico, em pleno processo de abolição da escravatura, que por si só foi uma das maiores covardias da humanidade. Então, tem toda uma questão cultural aí que pode ser reflexo da época? Pode. Mas, assim, se a gente for bastante sincero, a gente sabe que isso não parou de acontecer. Não, tá? Mesmo. Nós estamos na porcaria do século XXI, entendeu? E as coisas continuam da mesma forma. E, assim, a Rita, que é a outra personagem, ela é tão vulgarmente apresentada, assim, me perdoe quem gosta, tá? Sei lá. Mas eu não suporto o Cortiço. Eu não suporto. É o tipo de literatura que me enoja. É muita violência e estereótipo machista, mas daqueles bem cretinos mesmo. Bem cretinos. É um livro assim que me dá um mó nojo. É, eu lembro da minha mãe comentando sobre esse livro. Eu não sei se ela chegou a ler inteiro, mas desde quando eu era adolescente, ela já falava, nossa, esse livro é, né, muito... É pesado. É pesado. É, realmente, eu também não gosto, não curto esse livro, não. E assim, vocês acham que nesse mesmo período, se as personagens tivessem sido descritas por mulheres e não homens, haveria diferença na maneira como que elas são retratadas, como que elas eram retratadas, na verdade? Ah, não sei se eu vou conseguir responder isso, não. Porque, assim, a visão de qualquer autor é diferente. Isso não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher. Entendeu? Mas com uma questão de sensibilidade, sabe? É, ainda bem que ainda há muitos homens que são sensatos, que enxergam a mulher como um ser humano e não como uma coisa, uma escrava suja porque a sua pele não é clara, ou uma vadia porque ela usa decote e maquiagem. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, a Luz de Azevedo, assim, pra mim, nesse livro, não é parâmetro. Assim, desculpa a minha revolta, mas é que eu realmente odeio esse livro. Eu acho que seria completamente diferente, completamente igual, assim, meio que tudo ao mesmo tempo. Porque vejam bem, as mulheres, por serem produtos de meio, também eram demasiadamente machistas naquela época. Mas elas poderiam meio que ter dado uma humanidade a mais nos livros. É, meio que dá pra entender. Assim, elas poderiam ter passado mais sensibilidade, assim, uhum. Poderiam ter causado mais empatia. Porque, por exemplo, se tivessem mostrado o ponto de vista de Rita explorando. Mas, assim, o produto do meio, assim, que como ela era um produto do meio, como ela era marginalizada, acho que teria feito as pessoas repensarem. Porque, assim, você vê um ponto de vista e você, mais ainda, mais do que ouvir e ver, você adentrar no ponto de vista de uma pessoa, deixa tudo um pouco mais real, sabe? Então, assim, as mulheres, aquelas que eram machistas, né? Que eram consideradas mulheres virtuosas, que eram mulheres para casar, elas com certeza desaprovariam, né? Seria igualmente repugnante ser julgada por outra mulher, mas não é tão diferente do que acontece hoje. Então eu acho que assim, ao mesmo tempo que serviria para essas mulheres que eram consideradas virtuosas e se achavam superiores por terem condições um pouco melhores, por terem nascido numa condição um pouco melhor, meio que assim, se sensibilizar com a outra, porque assim, por mais que elas ainda fossem machistas, elas sabem e sabiam a dificuldade de ser mulher. Então, embora não fosse assim, se transformar num mar de rosas e ter a empatia, a sororidade, né, que a gente tanto fala hoje, eu acho que seria assim, um pouco bem mais benéfico do que ser mostrado, né, por um ponto de vista masculino. Eu acho que essa é a minha opinião. Ok. No modernismo, já o próximo movimento, os personagens principais, eles continuam sendo homens, tá? E a mulher, assim, ela oscila o retrato dela, às vezes, entre isso aí que a Bia acabou de falar, a mulher sofrida, a mulher amarga, ou entre mulher objetificada. Na época da ditadura, nos anos 60, a gente tem um livro que chama O Caso Morel e Suas Mulheres, e no qual o cara ele vive com 3 mulheres e no meio de tantas outras com uma vida que oscila entre arte e sexo. E assim, eu não estou dizendo aqui que não teve a mulher sendo caracterizada de outra forma, tá? Nessa época, que fique bem claro aí pro pessoal que tá ouvindo, pra falar: ah, lá, ela só foi seletiva, né? Pegou as opções. Mas tem, por exemplo, o livro Câmara Lenta, que a mulher é descrita como ativista, como alguém que luta pelos seus direitos. Mas lá no fundo, vocês não acham que fica essa impressão de que, embora com os anos a mulher ela foi ganhando mais realismo nos livros, mais destaque, ela não acabava sempre sendo mantida em segundo plano e como alguém que tá ali para corromper ou satisfazer as vontades dos homens? Eu esqueci, inclusive, de comentar, nessa época do modernismo a gente já tem Jorge Amado com os livros Capitães da Areia. Uhum. Gente, eu empaquei naquela cena do estupro, eu não fui pra frente. Não, não dá, é difícil. Eu não consegui. Então, gente, assim, eu li esse livro acima, né, que é O Caso Morel e Suas Mulheres, mas, assim, eu fiquei um pouco meio que ponderando meio que no que falar, porque, assim, se você comparar com as mulheres, assim, como as mulheres eram retratadas antigamente, claro que a gente tem um passo imenso, mas eu acho que, assim, ainda assim, eu comecei a dizer que era um falso liberalismo, mas eu acho que eu não vou ser tão, acho que um pouco radical, né, um pouco, assim, efusiva, porque, assim, embora fosse um pouco, assim, mais atual, ainda assim não é um chamado da liberdade, né? Mas, assim, eu acho que, assim, o buraco é um pouquinho mais embaixo, como a gente fala aqui. É uma relação poliamor, né? Onde as mulheres têm voz e elas, assim, elas formam um laço. Você vê que, assim, ele é meio que um ponto do relacionamento, né? Porque, assim, meio que ele que as ligam. Mas, assim, durante esse tempo, elas foram criando uma amizade, elas foram construindo um laço. Mas, assim, elas ainda têm que se sujeitar a certas vontades, na qual ele que manda. Assim, deixa eu me explicar melhor, assim, acho que tá um pouquinho confuso. Mas, assim, elas são independentes, elas são autossuficientes, mas, okay. Assim, no decorrer da leitura, eu li um pouco superficialmente, eu não parei tanto pra refletir, tá, gente? Mas eu fiquei com a impressão que, assim, que, embora exista de fato uma liberdade, as opiniões das mulheres, elas devem ser levadas em conta, mas, assim, desde que não seja uma ideia que, aos olhos do homem dele, que aos olhos dele não seja, assim, absurda, não é? Tipo assim, você tem as 3 mulheres e você tem o protagonista masculino, e se ele olhar uma cena, por exemplo, se ela disser uma coisa que é absurda, qualquer uma delas, e ele aceitar, passa a ser olhado como as mulheres são suficientes bastante para mostrarem a opinião e fazerem com que ele aceite. Mas se for uma coisa que, por exemplo, ele não aceita, por exemplo, ele acha absurdo, ele vai rebaixar a opinião delas, entendeu? Então, assim, As mulheres dela devem ser levadas em conta, assim, desde que ele não ache que sejam contrárias e absurdas na visão dele. É, elas não devem cruzar um certo limite que ele demilitou. Mas, assim, mas ele tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser, inclusive quando elas discordam, ele vai querer meio que sobrepor a vontade e a visão dele. E, assim, foi o que eu percebi. Talvez eu seja, esteja sendo um pouquinho meio que radical, assim. Geralmente as pessoas falam que eu sou um pouco mais radical do que o necessário. Mas é isso. Assim, sobre o outro livro, eu realmente vou ficar devendo a leitura pra vocês, porque eu nunca tinha nem ouvido falar. Isso me faz em conta. Tudo bem. Gente, mas tem coisa mais atual, né? Ou, sei lá, ultrapassada, depende da viagem de cada um, do que homenagem. Desculpa. Desculpa os moralistas. Assim, mas nesse caso, eu não achei a mulher como um retrato de toda uma sociedade, entendeu? Como se ela fosse uma representação nojenta, sei lá, tipo no caso do Cortiço. Eu achei que era apenas um personagem secundário, entendeu? Uhum. Porque o livro foi escrito por um cara que quis assim. Uhum. Né? Foi o Rubem Fonseca. Ele, assim, não mostrou ninguém sendo, assim, na minha concepção, tá, obrigado a nada. Elas tinham total liberdade de pegar, porque não tá, se não tivesse satisfeito com os parâmetros dele, pega e mete o pé, entendeu? E, assim, eu vi em vários momentos que dá pra perceber que eles agiam meio que como uma família. Então, sabe, por exemplo, a minha mãe passou a vida toda mandando em mim, é uma mulher, entendeu? E, mas na sociedade aqui, de dentro de casa, você tá entendendo o que eu tô falando? Uhum, aqui é ela que tá no topo da cadeia. Nada me impedia de pegar minhas trouxinhas, meus paninhos, como ela mesmo falava, e caçar meu rumo, entendeu? Mais cedo ou mais tarde eu fiz isso, foi até muito cedo. Ela ficou muito chateada comigo, mas enfim. Nesse caso aqui, eu achei que o Rubem Fonseca, ele retratou, tipo, na visão dele mesmo, sabe? Eu, sinceramente, eu não acho que fica longe do hoje em dia, tá? Porque, se eu não me engano, há pouco tempo passou um caso na televisão de um cara com três mulheres, né, que moravam juntos. Ah, eu lembro. Né? Uhum. E, assim, todo mundo feliz, né? Claro que vai ter realmente algumas radicais feministas que vão cortar os pulsos, mas, cara, é uma realidade, entendeu? E, assim, no caso do autor, tudo bem, eu acho que o toque machista é um sonho, né? Algo, assim, que todo cara idealiza, ok, beleza, ele é homem, retratou a coisa com a visão dele, entendeu? Mas eu acho que a grande questão do feminismo ali é você não se deixar marginalizar, entendeu? As suas opiniões, as suas ideias, não é você se transformar em um homem, entendeu? É de coração, essa é a minha visão de feminismo. Uhum. Não é você virar um cara. Eu não sou um cara. Eu não quero ser um cara. Eu acho que ali ele retratou na visão dele. Eu acho que sim. Só pra não deixar, assim, um pouquinho mal entendido, até pra quem tá escutando. Assim, eu acho que é super válido. Pelo menos, assim, acho que a parte que eu mais gostei foi a parte das mulheres. Elas meio que criarem um laço, independente dele ou não. Mas, assim, talvez eu seja um pouco até precipitada, né? Porque meio que as pessoas, elas são meio que criadas nesse meio machista. Então, meio que eu sou machista. Todo mundo é machista, só que todo mundo tem um grau. E acho que todo mundo demonstra de forma diferente, de acordo com a sua visão e até no produto que foi criado. Mas, assim, talvez eu acho que eu esteja me atentando demais ao que as pessoas chamam, né, de machismo velado. E talvez por, assim, eu tenho um pequeno problema com isso. Porque onde eu moro aqui no interior, as pessoas, elas se dizem muito futuristas, vanguardistas no que se respeita à mulher. Mas, assim, elas são bem acho que não é nem retrógrados, eles são super intolerantes e eles fingem que não são e meio que deixam subentendido nas palavras. Então, eu assim, eu acho que é legal, principalmente a parte do que ele, das mulheres elas terem feito um laço, sabe? Uhum. Porque assim, eu acho que é muito importante, porque mais que combater o machismo, eu acho que o feminismo ele prega mais uma amizade, a gente parar de competir uma com as outras e meio que se aliar e ver tudo que a gente pode fazer de bom quando for juntas. Eu acho que sim, talvez. Uhum. Não sei. Eu acho que tem esses dois lados. Por uma parte, eu achei muito bom, mas por outra, alguns pequenos detalhes me incomodaram. Eu acho que é isso. Bom, felizmente, nos últimos tempos, até os dias de hoje, inúmeras autoras, elas vêm surgindo. Eu mando meu salve aqui pra Clarice Lispector, uhum, Ana Maria Machado, Raquel de Queiroz. Minha querida. E muitas outras mais atuais do que elas, que estão surgindo aí. Clara de Assis, alô, manda um salve pra autora Clara de Assis, né? Obrigada. E com tanta representatividade feminina no ramo literário hoje, vocês conseguem enxergar alguma diferença na forma em que essas mulheres retratam as suas personagens em contraste com as personagens que os homens retrataram no passado e ainda retratam no presente? Como que fica isso aí? Olha, tirando Olhos de Azevedo, qualquer outra mulher normal. Entendeu? Porque, assim, tem os problemas lá de cada época e tal. A própria Raquel, pra quem não sabe, ela tem parentesco com José de Alencar. Eu acho até que é por isso que eu curto bacana tanto essa autora. Uhum. Entendeu? Cara, é Memorial de Maria Moura. Porra, é tipo, a mulher manda, cara. Entendeu? Então, assim, claro que teve um desfecho meio bad e tal, mas, assim, não tem nada a ver com o gênero feminino e sim com o enredo e tal. Então, assim, eu não acho que tem muita diferença, não na personalidade e na forma como as mulheres foram retratadas. Mas, assim, existe uma diferença normal de um autor pro outro. Então, mesmo sendo uma mulher falando de uma mulher, vai rolar essa diferença. Então, assim, me preocupa muito mais que algumas mulheres, elas não entendam, como eu tava comentando agora, o movimento feminista, entendeu? E acaba vertendo para um lado de que a mulher, ela tem que ser igual a um homem, entendeu? Isso homens têm que morrer. Exatamente, cara. Isso aparece, assim, em algumas vezes na literatura, sim, entendeu? Só que, cara, a mulher é a mulher. E ela pode ser fantástica em cima de salto 15, entendeu? Mas ela também pode ser sinistra sendo lésbica, tudo bem também, entendeu? Eu acho que não é o gênero que vai mostrar as diferenças. Assim, voltando para a questão da literatura, né? Mas a trama e o caráter de cada personagem, entendeu? Eu acho que os autores, cada um é de um jeito, cada um vai retratar de uma maneira diferente, mas eu acho que é mais voltado para, tirando a Luiz de Azevedo, é mais voltado para o personagem, para a personalidade, para a trama. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Eu tenho lido bastante e eu não consigo ver essa coisa, assim, diferença. Você mostrou, assim, tão, como se fosse uma coisa tão gritante. Bia? Eu meio que creio que sim, assim, acho que não pelo fato do enredo ser construído, mas eu gosto de entender de como a mulher, ela se vê mulher, sabe? E como ela, como assim, como ela se vê mulher e como ela vê a mulher no mundo. Não é nem tanto pelo fato de terem uma diferença gritante, sabe? Mas eu gosto de apreciar a visão feminina, a visão do que é ser mulher através de outra mulher. Eu acho uma coisa meio que sensacional saber que, porque assim, homem, você sabe que é normal ter um pouco assim, tipo, homem vê por uma perspectiva e outra. Não aqui falando de machismo ou igualdade, mas assim, como mulher é mulher e homem é homem, a não ser que você não se identifique com o seu gênero, sempre tem assim um modo mais diferente de se ver, não é? E assim, eu gosto da perspectiva de que eu acho que não só eu, mas as minhas amigas, a gente meio que vê, assim, uma nova forma de ver o mundo, através do olhar de outra mulher. Então, eu me sinto um pouco mais pertinho, sabe, da autora. Assim, o que não acontece tanto comigo com homens, até porque, assim, o gênero que eu leio também, talvez, não, eu não tenha tanto contato, assim, com autores. Eu tenho contato com autores homens, mas com infanto juvenil. Mas eu acho que, assim, é benéfico, tanto pelo fato dela mostrar como ela, como exaltar a mulher, como deixar ela mais, assim, como ela prega a igualdade. Por exemplo, você pegar uma autora que nem a Clarice, embora assim, eu realmente não tenha lido muito das suas obras, você vê que quando a mulher, ela representa de forma que liberta, sabe, assim, que ela prega a igualdade, que ela pega, por exemplo, assim, nós temos os mesmos direitos de amar, de fazer um negócio, de gerir uma empresa, de cozinhar, de chorar. Sabe, eu gosto quando a mulher faz isso, mas eu também gosto de ver uma mulher que ela prega assim, uma representação mais arcaica do que ser mulher. Porque assim, quando uma mulher aceita a imposição de que um homem é melhor em determinadas coisas e a mulher em outras, e concorda com ele, porque assim, é meio que um sistema do patriarcado, assim, na minha opinião. E é porque, assim, na minha opinião, é que ela precisa ser ajudada. Porque o feminismo é ajudar outras mulheres a entenderem que elas podem ser o que elas quiserem. E quando eu leio uma autora que tá representando de forma abusiva um relacionamento, ela tá romantizando um relacionamento abusivo, ciúme excessivo, comportamentos psicopáticos, sabe? Eu vejo que, assim, não chegou até ela o que eu quero pregar, entendeu? Então, eu gosto de ver que a perspectiva feminina, ela, tanto na forma de liberdade como na forma de opressão, ela é importante. Ela é diferente pra mim, porque eu quero saber até onde eu tô conseguindo ver, sabe, o feminismo, o que eu acredito. Então, não é tanto pela representação do homem e da mulher ser diferente, porque, por exemplo, você tem, na minha opinião, né, tem o Rick Riordan, que ele faz personagens muito fortes, embora seja um infanto juvenil. Você vai pegar uma Annabeth e uma, sei lá, uma Annabeth e uma Rachel, e você pega uma Hermione e uma Luna, e uma foi escrita por uma autora, né, que é a J.K. Rowling, e outra foi escrita por um homem. Mas assim, eu gosto de entender o pensamento de uma mulher através das palavras. Então, eu acho que é bem válido, sim, sabe? Eu gosto mais da visão que ela mostra do que o gênero que dita. Deu pra entender? Deu. É uma questão da sensibilidade do autor. Você acabou de falar que uma autora pode simplesmente manter a coisa toda num sentido muito mais machista, às vezes, do que um próprio homem retratando. Você vê o próprio... A gente estava conversando aqui sobre José de Alencar. Por exemplo, você pegar, assim... Tem um personagem de Harry Potter, né? Que é a mãe do... Que é a mãe do Rony, né? A mãe do Rony, aham. Eu não sei se vocês percebem, mas quando o Rony, ele começou a gostar, ela pensou que o Rony e a Hermione estavam junto, ela meio que começou a destratar a Hermione, né? Porque, tipo assim, como você não gosta do meu precioso filho? E, embora eu sei que a J.K. Rowling botou isso pra parecer real, porque ninguém é totalmente desconstruído, né? Todo mundo vai ter seus preconceitos. E isso, de uma forma, é bom, né? Pra você, sei lá, não sair quebrando a cara. Mas, e você pegar um Rick Riordan, ele não tem nenhuma personagem feminina com uma característica parecida. Então, eu acho que, pra mim, o que vale no que uma mulher escreve é mais entender a visão dela comparar como uma mulher é mais... De uma forma diferente, assim, não é. Pra mim é mais olhar pelo olhar de uma mulher do que a capacidade de uma mulher escrever melhor sobre o feminismo do que um homem. Porque isso não é verdade. Eu acho que depende muito da construção de cada um, né? De cada autor. This is not your truth. The lasso compels you. Now tell us your truth. I cross-dress in a Wonder Woman outfit. It makes me feel powerful. Então, assim, pra gente encerrar o bate-papo aqui, levando algo bom do passado, vocês acreditam que as personagens femininas daquela época também serviram como pontes pras mudanças sociais que a gente tem hoje? Você acredita, Ana? Não me bota porque... contra a parede, não, Clara. Não, porque, cara, eu acredito nas personagens reais, tá? Uhum. Chica da Silva, opa. Dona Beja, sabe? Eu não vejo, assim, as personagens femininas fictícias com tanta força, assim, pra uma mudança, sabe, social, assim, tão grande, não. Não vejo, não. Fazendo uma pequena crítica aqui de como Ellen conseguiu sair de todas as perguntas sem se comprometer, hein? Não, vocês estão percebendo isso? As mais difíceis, ela esse diz. Esse é o meu trabalho. Não vou me meter. Ela anda treinando. Gente, o que é isso? Ela anda treinando, só pode. Esse é o meu trabalho aqui, gente. É igual o DG fala, é causar o caos o meu trabalho aqui, Clara. Entendeu? Gente, isso vai ter volta. Tipo... Se lembra como as voltas que o mundo dá? Uma hora ela vai ser a convidada, ela vai se ferrar. Então, assim, na minha opinião, acho que ajuda. Talvez porque, assim, eu sempre fui muito sempre gostei muito de ler. E muitas das coisas, dos pensamentos e do que eu sou hoje, eu aprendi através do pensamento de algumas personagens, sabe? Eu sou muito, assim, eu não sou aquela pessoa que gosta de errar pra aprender. Eu gosto de ver o erro dos outros pra aprender. E como eu não tenho contato com N pessoas, né? Até porque eu não sou uma pessoa que consegue ser amiga e entender profundamente, sei lá, 70 personagens meninas, sabe? Assim, amigas. Eu acho que, assim, nos livros é onde eu consigo mais me apegar e aprender mais. Por exemplo, teve um livro... por exemplo, Lucila, né? Depois que eu li, assim, eu meio que comecei a tomar uma empatia sobre o que é prostituição, sobre o que é você ter que sobreviver através do que você não precisa. E eu fiquei, assim, bem chocada. E isso me motivou a, por exemplo, hoje eu... antigamente eu via, eu virava a cara. Hoje em dia, não, eu já chego... Uma pessoa fala alguma coisa que eu falava 2 anos atrás, eu não, você sempre fala, não, vamos conversar, não é bem assim. Você acha que uma pessoa vai entrar num mundo que é degradante só porque ela quer? Assim, claro que existem as exceções, né, gente? Mas não vamos fazer da exceção a regra. Uhum. Mas, assim, teve uma personagem de um livro, eu não sei se vocês já leram, Beautiful Bastard, que inclusive era uma fanfic, tá, gente? Então, se você estiver lendo isso e não tem esperança de seu livro ser publicado, não desista. E tem, acho que é o 4º livro de Beautiful Bastard, que eu não sei o título agora em português, eu acho que é Beautiful Stranger, que não sei se é Estranho Irresistível. E tem, assim, uma parte que ela faz assim, o cara, eles meio que brigam lá, sabe, e o cara vai lá defender ela, e aí a professora fala assim, ela não precisa de alguém que fale por ela, ela precisa de alguém que apoie ela. E depois que eu li essa passagem, meio que... Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas meio que aquele insight, sabe? Que meio que um mundo de possibilidades novas abrem e você faz, meu Deus, como eu sou burra e nunca pensei nisso. Então eu acho que, assim, pra mim, eu acho que é muito importante, mas eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa, sabe? Tipo, a Clara já não tem uma opinião, assim, tão forte, porque talvez, assim, o meio dela... Não, mas é porque, assim, isso é o Bia... Você, até então, você mostrou, assim, como isso transformou a sua vida. Mas uma questão, assim, social mesmo, um movimento, uma coisa grande, entendeu? Não que com você não seja grande, não é isso que eu tô falando, mas eu digo, assim, uma massa. Massa, entendeu? Tipo, milhares de uma tacada só, ai, sabe? Eu acho que milhares de uma vez só, um personagem que tá ali preso no livro, na minha opinião, tá? Pelo amor de Deus, não eu sei, não. É porque, sim, talvez... Mas na minha opinião, aquele personagem preso ali, às vezes ele vai falar com 10, com 20 pessoas, entendeu? Com 20 mulheres, de repente. Porque isso aí também vai muito da fase que você tá... Na sua vida. A tua fase de vida, entendeu? No teu ciclo, no teu momento, o momento em que você tá vivendo. Se a tua cabeça tá fechada, você não vai enxergar aquilo da mesma forma. É diferente, assim, na minha opinião, de uma personagem real, entendeu? A história da Dona Beja, só fazendo um adendo rapidinho. Eu não conhecia a história dela, fora o que era que foi retratado, assim, em novela, né? E assim, eu não era uma personagem que me cativou, não me disse nada, tá? Essa é a realidade. Enquanto em roteiro, ela não me disse porcaria nenhuma. Mas aí, conversando com a Sally, né, a líder da liga, ela falou que... Eu falei assim, pô, mas o que tem de atração aí na sua cidade? Não sei o que. Ela falou, pô, aqui é o lugar onde viveu Dona Beja, não sei o que. Falou, aí eu falei, pô, Eu falei, Dona Beja, aquela da Maipê Proença, ainda brinquei com ela. Aí ela falou, não sei, eu acho que sim. Aí eu fui fazer uma pesquisa rápida, só pra poder conversar com ela, né? Pra não ser a ignorante da vez. Aí, gente, Dona Beja, ela, tipo assim, ela influenciou milhares de mulheres, entendeu? Uma sociedade inteira, uma época inteira. Ela foi muito maltratada, entendeu? Ela foi violentada, ela foi roubada, entendeu? Raptada, né? No caso, que quando sequestra com fins sexuais, entendeu? Ela foi usada e depois descartada quando o cara simplesmente teve que se apresentar, né, no Rio de Janeiro, né? Lá pra... que ele era tipo um militar, uma parada dessa, assim. Então... cara, a vida dela, ela podia ter virado um pano de chão. Ela usou de toda a influência que ela tinha, dos anos que ela viveu com aquele homem, que ela foi obrigada a viver com ele. Inclusive, o avô dela foi assassinado na frente dela. Isso é um fato real. Isso aconteceu aqui no Brasil. O avô dela foi assassinado tentando protegê-la pra ela não ser roubada, porque ela era, tipo assim, a mulher mais linda. Tipo uma Helena de Troia, sabe como é que é? Então, assim, ela era uma belíssima, não foi à toa que escolheram a Maite Proença pra fazer papel, entendeu? E, assim, ela foi raptada, o avô foi assassinado na frente dela, ela foi levada pra se tornar mulher do cara, entendeu? É, foi a primeira vez dela, vocês têm noção? A primeira vez dela foi um estupro. Cara, entendeu? A gente tá falando de uma violência aqui, uma violência muito, muito grande. A gente leva muitos anos pra poder entender a questão da violência, a questão de como a mulher pode ser retratada e como ela pode mudar uma sociedade inteira. Entendeu? É, assim, na minha opinião, a própria Chica da Silva também, como enquanto escrava, o que aconteceu com ela, o quanto que ela foi maltratada, e depois, quando ela conseguiu a alforria, e quando ela foi viver com um comendador lá dela, entendeu? Então, assim, são histórias de mulheres que são personagens da vida real. E que elas movimentaram muita coisa. A própria Lei Maria da Penha. A Maria da Penha é uma personagem da vida real, cara. Você dá um soco na cara de uma mulher pra você ver o problema que isso não vai dar. E por causa dela, uma personagem da vida real. Ela mudou uma sociedade inteira, é uma lei. Saca? Então, eu acho que a personagem... Não que a personagem fictícia não tenha impacto. Tem, claro que tem impacto. A Bia mesmo tá falando aí o quanto isso fez ela reconsiderar várias coisas da vida dela. Mas enquanto massa, na minha opinião, as mulheres da vida real, né, que se tornaram muitas vezes eternizadas através de obras, né, do cinema, da televisão e tal, eu acho que elas tiveram um impacto, tem um impacto muito grande. Eu concordo plenamente, assim, com a Clara, que, sem dúvidas nenhumas, pra mim, por exemplo, mulheres reais, elas são extremamente, bem mais inspiradoras, porque, assim, eu pego uma foto, eu pego um quadro, eu tenho isso no meu quadro, eu pego as mulheres nas quais eu me inspiro, né? E aí eu peguei uma Margaret Thatcher, que, assim, hoje em dia, vendo algumas coisas que ela falava, eu meio que desencantei, mas ainda assim, ela é uma mulher, assim, na qual ela inspira confiança, ela inspira... segurança no que vai fazer, sabe? Ela é uma mulher extraordinária. E eu peguei uma Michelle Obama, que agora eu tenho no meu quarto também. E eu não sei. Uau! Ah, eu quero uma! Eu tenho, e assim, eu tenho, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a história de. Que chamam ela de Ada Lovelace, que ela foi uma condessa, né? Que ela criou o primeiro. Lugar algaritmo, assim, precisa ser processado com uma máquina, o que viria a ser depois meio que o padrão da programação de hoje em dia, sabe? E, cara, nossa, você saber que uma mulher fez isso e meio que ela foi apagada da história, sabe? E não foi reconhecido que foi ela que fez isso, assim, meio que dá uma ânsia de vontade de fazer, não, agora eu vou lutar por isso. É, mas, assim, é, voltando à questão do personagem fictício, eu acho que pra mim não é meio que uma manobra em massa. Talvez eu goste, eu esteja idealizando e... Com certeza eu estou, porque assim, se tem uma coisa que eu sou é idealizadora e sonhadora, principalmente se refere a livros, eu acho que assim, é, numa massa em geral, talvez não, assim, mas pra mim, por exemplo, numa sociedade em que você consegue converter, é, sei lá, 100, 200 mulheres, pra mim, assim, é muito, eu acho que não transforma a sociedade de forma geral, mas é criando meio que pontilhos, por exemplo, é, se minha avó tivesse aprendido com Elizabeth Bennet, do que eu aprendi, ela poderia ter repassado pra minha mãe, sabe? Teria repassado pra mim. Aham. Então, eu acho que... É, faz sentido. Que pode, assim, não transformar uma sociedade, principalmente quando a gente vê... É, por exemplo, eu leio um livro hoje e ela vai transformar uma geração inteira. Talvez até as pessoas não entendam que elas foram transformadas por causa de uma determinada personagem ou de livro, sabe? Por exemplo... É, porque minha mãe, ninguém da minha família tem o hábito de ler. Mas assim, eu tenho uma amiga que a avó dela, ela virou... não foi feminista, mas é que ela deixou um pretendente por causa de ler um livro, não sei qual foi. Mas assim, e ela nunca contou isso, até ela ficar mais velha, sabe? Então ela passou certos conhecimentos mais... Não se deixe subjugar, você não vale o quanto dizem, você sabe o quanto que você vale. Ela passou isso pra filha, que passou isso pra neta, que é minha amiga. E assim, um dia, sei lá, ela pegou e falou assim, eu aprendi isso no livro e tal. Então eu acho que assim, se a gente pensar numa maneira imediata, geral, não. Mas eu acho que de pontilho em pontilho, não transformar, mas consegue transformar assim, umas 300 ou algumas poucas milhares, sabe? E eu acho que assim, no futuro, essas pessoas nem vão saber que os conhecimentos que foram repassados através de geração, como lute, sei lá, tenha perseverança, você vale mais que isso, podem ter sido, eu não sei. Talvez eu esteja só virando... Tipo sementinhas, né? Só pra eu não ficar sem falar nada, eu só queria falar um negócio aqui antes de a gente encerrar, que as personagens da ficção, elas são muito boas mesmo, né, pra transformar talvez individualmente a ideia das pessoas, né, mas as personagens reais, elas são muito importantes também. Por exemplo, eu não costumo falar isso para as pessoas, não sei se vocês sabem, mas o meu nome, ele foi escolhido a dedo, sabe? Foi o meu pai que escolheu o meu nome. E ele escolheu o meu nome para meio que homenagear, assim, em lembrança, né, de uma escritora que ela chama Ellen White. E ela foi... Você comentou. Ela foi uma das pioneiras da Igreja Adventista, né? Que eu sou adventista. E assim, a igreja, ela foi criada... Ela foi fundada nos anos de 1800. 1844 em diante, assim. E naquela época, as mulheres, elas não tinham muita voz nas igrejas. É isso que eu ia falar agora. E assim, a gente considera Ellen White, né, não vou entrar em questão assim religiosa, né, o respeito às crenças de cada pessoa, mas para a Igreja Adventista ela é considerada profetisa do nosso tempo, né, com os livros que ela fez e tal. E assim, naquela época as mulheres não eram vistas, até se a gente pegar a Bíblia, por exemplo, quantas profetisas tem perto do tanto de profeta que tem na Bíblia? Ah, né? Sim. Se você for botar um comparativo desse, com certeza. E assim, da história que a gente conhece, que a gente costuma dizer, né, que Deus a chamou. Então, que impacto que foi? A história conta, assim, que um homem, ele recebeu, né, o chamado para ser, tipo, esse fundador, né, da igreja, um dos pioneiros da igreja, mas ele recusou. E daí a gente acredita, assim, que Deus foi lá e chamou ela. Então, que impacto que é isso para nossa sociedade hoje, se a gente parar para pensar? Deus chamou uma mulher, entendeu? para liderar um movimento. E isso é assim, vai contra muita coisa do que o povo hoje fala da Bíblia, né? É do, ah, teve da sociedade machista, né, que tinha na época e tal. É, teve outras mulheres também, Ellen, lembrando uhum. aqui da Joana d'Arc. É verdade, a Joana d'Arc. Tem umas outras também, se eu não me engano, da Igreja Testemunha de Jeová. Que, não, mentira, falei coisa errada. Acho que dos Mormons, eu acho, não sei. Mas enfim, eu não tenho cacife pra falar porque eu não sou, né, da religião deles. Mas assim, o que eu vejo assim, se vocês pegarem a biografia da Ellen White, por exemplo, pra ler, ela foi muito sofrida, porque tipo, com 9 anos de idade, ela recebeu uma pedrada na cara de uma colega dela, de escola. E ela ficou debilitadíssima, ela não conseguia escrever, sabe, por conta própria. E até ela se recuperar, ela era muito mirradinha, até os 17 anos. E ela se tornou um símbolo muito forte, entendeu? Porque depois ela casou com outro pregador também, o James White, que aqui no Brasil a gente chama de Tiago White. E assim, ela teve os filhos dela, mas ela saía pra viajar, sabe? Ela pegava nos púlpitos pra pregar e viajava e às vezes tinha que largar o filho com outra pessoa e tal, né? Não que isso seja uma coisa boa, entendeu? Mas que ela foi uma lutadora, assim, na vida inteira dela. Quando ela já estava velha, ela começou a tentar abrir os olhos da igreja para algumas questões importantes, sabe? De questão de doutrina. E os homens não queriam aceitar isso. Falou, não, irmã, você já tá meio gagá, vamos deixar você passar umas férias na Austrália. Ela teve que ir pra Austrália meio que tipo asilada, sabe? Sei, a Austrália é o lugar onde tudo quer matar você. Então, ela fundou colégio adventista lá, entendeu? Que tem lá até hoje, universidade na Austrália, ela não ficou parada. Depois ela voltou pra cá e escreveu mais livros. Ela tem uma porrada de livro da igreja religiosa escrito, assim, muita obra. Os mais clássicos, assim, são 66, mas tem muita carta. Nossa, que a gente muita usa coisa. Até hoje. É. Então, a gente vê o poder que a mulher tem, né, hoje. Então, assim, eu admiro muito ela. Nessa questão, acho que a gente tá aqui pra isso mesmo, pra gente fazer a diferença. Eu acho que nem em 1 milhão de anos a mulher retratada na literatura, ela conseguiria chegar aos pés das mulheres de verdade que existem nos dias de hoje. Falou bonito. Maneiro. Isso aí. Eu também concordo, eu acho que assim, você receber ensinamentos de uma personagem fictícia é bom, porque tipo, meio que você recebe, passa pra um, passa pro outro, mas no final você às vezes não sabe que aquele conhecimento veio do livro, né? E tipo, quando você se inspira numa pessoa real, você vai lá e faz, poxa, tipo, que nem acho que é Ada Lovelace. Você chega e faz, meu Deus, tipo, ela fez isso, sabe? Ela deu a cara a tapa, ela lutou pelo que ela queria, né? Você pega, sei lá, tipo aquelas Estrelas Além do Tempo, aquele livro, né? Tipo, aquela foi uma história baseada numa história real, né? De mulheres, assim, que, tipo, mesmo com todos os preconceitos, elas foram lá e meio que, assim, tipo, porque se é pra gente que fala de feminismo, assim, já é ruim, né? Que a gente é já xingada e assim, as pessoas não recebem bem. Nossa, demais. Imagina naquela época, né? Tipo, as pessoas não queriam nem falar. Então, acho que assim, você se inspirar numa pessoa real, você sempre vai falar aquilo, sabe? Primeira coisa que você vai falar quando você for dizer um ensinamento foi aquela pessoa. Você vai dizer, ó, fulano tal fez isso, fulano tal deu a cara a tapa. Então, se ela fez naquele tempo, você também pode. Acho que essa é a principal diferença, né? Quando a gente vai falar de uma pessoa real, a gente fala logo o nome, assim, como tivesse... Aquela fulana fez, e se aquela fulana fez, você faz, e aí meio que motiva, e quando você percebe, você já tá fazendo com que a sociedade melhore pelo menos mais um pouquinho. Aí. I am Diana, Princess of the Amazons. I won't be denied. Então, peraí. A gente conversou sobre um montão de coisas. Então, se a Ellen me permite, eu gostaria de encerrar esse super especial do Dia da Mulher. Uhum. Assim, compartilhar com vocês as melhores respostas do quadro do Desafio Beta dessa semana. Que foi o desafio foi o seguinte. Imagine que você é Capitu e que você pode escrever uma carta para o Bentinho com até 50 palavras respondendo às acusações que ele fez a teu respeito no livro Dom Casmurro. Então, qual seria a sua resposta? Eu acho que eu até sei porque Kellen jogou isso pra mim, mas tudo bem. Então, nós vamos ler pra vocês as melhores respostas que nós selecionamos pra hoje. Ok, eu vou começar aqui então. A gente recebeu muita resposta, sabe? Mas eu tive que cortar algumas porque as palavras eram além da conta dos 50 palavras. E também, senão ia ficar muita gente, bastante gente participou. Então eu selecionei aqui, mas não quer dizer que se a sua resposta não tá aqui, que a sua foi ruim. É apenas foi uma questão mesmo de escolha na hora, no momento, para aquilo que eu tava sentindo, tá? Então vamos lá. A Fernanda Santos Barroso, ela diz que a Capitu diria o seguinte pro Bentinho: oblíqua e dissimulada é a mente de um louco apaixonado. Seria este amor apenas mais uma de suas ilusões? Pior do que a certeza das acusações, apenas a dúvida que para sempre terás. Olha só. Arrebentou. Que isso. Vou ler mais uma aqui. É a Gabriele Fabiana dos Santos. Ela diz que a Capitu diria o seguinte: não sei o que é maior, tua loucura ou teu amor por Escobar? Olha só. Torturou-se por amores fantasiosos e entupiu-se de dramas. Guardou tanto rancor em vão, tornou-se tão casmurro por conta da tua paranoia por minha suposta traição, que no fim só lhe restou solidão. É verdade. A Rafaela Vasconcelos, beijo, Ra! Amo a Ra de paixão. Ela é da Liga dos Betas. Eu tenho a honra de trabalhar com ela em outro segmento da Liga também. E ela escreveu o seguinte: vens a mim com acusações, pois invejas a possibilidade de ter me deitado com o homem que tu desejas. PS, vai se ferrar. Adorei, gente. Eu gostei do PS. Adorei do PS, isso aí. A Laís Lacerte escreveu assim: Bentinho, dá-me uma comparação exata para o que foram as tuas palavras, não poética. Nenhuma poesia torna a tua acusação doce. Amei-te como homem, apaixonei-me pelo menino e tinhas razão. Jamais pudeste fazer carreira no mundo, não quando teu ciúme foi, de todas as tuas emoções, a única que escutaste. Caraca, esse foi lindo. Eu acho que ele é um bação. Gabi Adriana. A Gabi Adriana diz assim: viveste a vida tão amarga que tornara-se puro fel. Rodeado de paranóias de uma traição que sequer existiu, fez-se desmembrar nossa união. Tua loucura de amor queria tu entregar-se a teu amigo e, como autopunição, fez-se de cego diante a verdade. Deixe que eu viva em paz e suma já! Ai, que lindo! Ai, eu achei esse lindo. Esse ficou muito bonito mesmo. Eu acho que foi esse que eu falei, que ficou bastante poético. Ficou, né? Ai, ficou. Bom, tem uma última aqui, da Menta... Desculpa, eu não lembro o gênero agora, vou falar aqui. De Menta Bolseiro. Eu era mesmo mais mulher do que tu eras homem. Eu era uma pessoa dona de meus próprios anseios e incertezas. Quando enfim me viu como tal, não suportaste. Não lhe traí, tu me rejeitaste. Amou-me somente pelo ícone que fazia de mim, não por quem eu era de verdade. Oh, caramba. Aí, ó, como menção honrosa, eu vou falar aqui rapidinho a da Clara, tá? Ela escreveu assim: ah, meu Deus. Quem pensas que és para acusar-me sem dó quando tens estado errado desde o começo? Leviandade é tua pôr-me na ponta de aço tão cortante quanto o teu delírio para com o grande amor de tua vida. Foi por um acordo que aqui chegamos a fim de acabar com as falácias desde a época do seminário, quando era nos ouvidos de Escobar que derramava tuas conversações mais íntimas. Acusa-me não por ciúme, mas por inveja, pois a cada vez que pensas em Escobar tocando e desejando a mim, morres um pouco e teu coração se dilacera um tanto mais. Que isso? Só, ai, não foi, só não foi em 50 palavras, mas arrasou, viada. Caraca. Arrasou. Obrigada, amor. Pra fechar aqui, eu vou ler o meu também, que eu não fiquei fora, tá? Eu escrevi e eu fui direta e reta, tá bom? Ah. Se eu fosse Capitu, eu diria assim, ó: querido Bentinho, a Suíça, abre parênteses, e os suíços, fecha parênteses, é uma delícia! Tudo de bom, realmente. Neve, friozinho, chocolate, Minha eterna gratidão por ter me tirado do calor horrível que é o Rio de Janeiro. Por favor, não aparecer para visitas nunca. Beijo, me ligar. PS, Ezequiel manda lembranças. Ai, meu Deus. O Ellen enrolava de a gente pegar essas respostas. Pra enviar pro pessoal da família, rolava, né? Caraca, ia ficar muito louco. Ai, gente. Mas é isso. Adorei. Aí. Adorei. O BetaCast especial de hoje está acabando. E é assim, eu quero deixar um muito obrigado enorme pra quem acompanhou a gente até este momento, que ele foi um especialzão bem pesado mesmo, bem grande, com bastante conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de dizer pras mulheres da vida de vocês o quanto vocês a amam e as admiram. Nós sabemos que a sociedade de hoje ela tem muito ainda que melhorar, igual a gente cansou de comentar aqui nesse episódio, mas a gente não pode esquecer também que nós podemos ser os veículos dessas mudanças. E assim, meninas, Clara, Bia, minha eterna gratidão por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve. Foi ótimo. Bia, muito obrigada pela sua presença, convidada paraibana, maravilhosíssima. Obrigada, Bia. Bia esclareceu várias coisas aqui, colocou o ponto de vista dela de um jeito assim, muito diferente do que eu imaginava. E eu adorei conhecer ela um pouquinho, conversar um pouquinho mais, adorei. Foi muito bom. Assim, muito obrigada, assim, pelo convite. Acho que, assim, não é todo dia que a gente é chamada, né? Assim, eu sou chamada pra debater sobre um assunto, assim, que eu gosto. E ainda mais com mulheres aqui tão especiais no Brasil. Vamos combinar, mulherão da porra. Eu tô muito honrada. É sério, assim, e pra um recadinho, assim, pras mulheres... pra vocês, que vocês tenham muita força, muita perseverança, que vocês procurem se informar também, assim, porque eu acho que hoje a palavra feminismo ela foi um pouco crucificada, não é, assim, mas eu acho que vocês, assim, não precisam exatamente se autodenominar feministas pra ser que nem, assim, a Ellen falou, um veículo de mudança. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que vocês tenham vontade de melhorar. E assim, vocês são tão fortes por passar por isso tudo e assim, ainda sorrir. A gente é muito especial, mais especial do que a gente pode sequer imaginar. E é isso, muita força e muita garra. Ai, que tudo! Arrasou. Pessoal, nós ficamos por aqui. Então, assim, mulheres, empoderem-se sempre. Então, lembre-se de que ninguém tá te fazendo um favor. Né, considerar seus pensamentos, a gente respeitar. Você que acompanhou a gente até agora, não deixe de seguir a gente nos nossos canais, no Tumblr, com o ligabetacast.tumblr.com, a page da Liga no Facebook e no SBLAN, o blog da Liga dos Betas, que é o ligadosbetas.blogspot.com, e todos os outros endereços que com certeza estarão aqui na descrição do seu áudio. E na semana que vem tem mais atrações do BetaCast. Até lá!